cinematográfica. Faz aposta tudo no staff popstar. Melhor estar, mas seu brilho é ofuscado. Pra passas e jogatinas depende o estado. Tá preparado, então cuidado pra não brincar com fogo. Charuto joga fumaça, esconde seu jogo. Nessa UPLF é questão de tempo. Escondido atrás das suas cartas, mascarando medo. Inimigo já sabe que cada bala é tal. Perseguido por capangas em Chinatown. De ler da mesa, adversário doido pra dar a win. Faz o seguinte, mina, me espera no drive-in. Já tá na rua, matina sempre desperta. As fraudes são constantes, então fique alerta. Carta marcada, arapuca, cilada, madrugada gelada. Calma, dá um tapa, relaxa, relaxa. Quem tá no jogo? Quem tá no jogo? Eu, você, eu, você. Quem tá no jogo? Quem tá no jogo? Eu, você, eu, você. Quem tá no jogo? Quem tá no jogo? Eu, você, eu, você. Quem tá no jogo? Quem tá no jogo? Não adianta correr, não, não. Abraço, passo, caço, meu aço do negócio. Mais um sócio no jogo, único rei do pedaço. Registrado, carimbado como zap do baralho. Mais um furto no cassino e processos no cartório. Me julgo, me olho, me prendem por acertar apostas. Mais um fluxo de rimas por horas, não é pra chorar em suas portas. Espremem da laranja todo o sangue e sua alma. E ainda no fim, os jurados batem palmas. Mais um louco viciado otário, no bicho foi roubado. O tédio da sua vida que te trouxe pra esse lado. Importa, recorta, exporta, mas o áudio não comporta. O rap não é encosto, então amigo, desencosta. A sorte do meu lado, checkmate tá cravado. O seu rei não merece todo esse coroado. Quem tá no jogo? Quem tá no jogo? Eu, você, eu, você. Quem tá no jogo? Quem tá no jogo? Eu, você, eu, você. Quem tá no jogo? Você, eu, você. Quem tá no jogo? Quem tá no jogo? Não adianta correr, não, não. A consequência da existência. Mais um ganhador causando inveja. Pessoas adjacentes, sempre crente na minha mão. Nossa responsa é o presente. Valores são medidos junto com os pés no chão. Olho no lance, quem fatura manja a estrutura. Desvia da amargura, diz que algum azar te alcance. De relance ligeiro, avante, passo a perna em comediantes. No mesmo instante que o River veio, essa é a vida, ordem na faixa. Bordando cartas baixas, mas que na mesa do destino se valorizam. Não precisando de trapaças, apenas motivado pela paternidade divina. As rimas dizem por si, quem tá no jogo? O palco pega fogo e não adianta correr. No máximo se entreter, pois o jogo é foda. E quem se incomoda com nós vai ter que aprender a conviver. Quem tá no jogo? Quem tá no jogo?